novíssimo Tupinambá. Paixão me atacou, um nocaute no peito daquele jeito fino, você me ganhou. Tupinambá, você é lindo, Dini Toninho tem minha paixão. Tinha que ser papai do céu, saudade moderna feita pro meu coração. Tupinambá, você é lindo, Dini Toninho tem minha paixão. Você é a coisa mais linda, saudade moderna feita pro meu coração. Banda, açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Claro, a paixão me atacou, um nocaute no peito daquele jeito. Tupinambá, você é lindo, de novíssimo Treme Terra Tupinambá, botando toda a tribo pra dançar. Nesse momento, se não rolar decepção, vou machucar meu coração. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer. Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com amor. Passei manda pra você, porque melhores lojas e nos melhores eventos. Faz o T pra mim, faz. Me confundi, fiz confusão, fui mal na interpretação. Pensei errado. Quero o desejo de ouvir que está sem namorado. Sabe aquele amigo confidente, pode estar muito carente, tanto sentimento. Que eu sinto aqui nesse momento. Se não rolar decepção, vou machucar meu coração. DJ Bateia. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer. Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com amor. Passei manda pra você.

macho. Você tem que ser assim, começo, meio e fim, como cena de novela que termina ali na tela. Porque eu me apaixonei como a primeira vez, entregando de bandeja pra você meu coração. De repente as estrelas já não querem mais brilhar, e a lua perde seu encanto. Sem você meu mundo para, minha vida não tem graça. Não sei por que eu fui me entregar assim. Por que amar dói? Por que amar dói? Como eu queria ver você perto de mim. Por que amar dói? Por que amar dói? Vê se volta logo, vai, porque eu nasci pra te amar. Por que amar dói? Por que amar dói? Como eu queria ver você perto de mim. Seus arcos e suas flechas estão mais afiados do que nunca. Tupinambá. Porque tem que ser assim, começo, meio e fim, como cena de novela que termina ali na tela. Porque eu me apaixonei como a primeira vez, entregando de bandeja pra você meu coração. De repente as estrelas já não querem mais brilhar, e a lua perde seu encanto. Sem você meu mundo para, minha vida não tem graça. Não sei por que eu fui me entregar assim. Por que amar dói? Por que amar dói? Como eu queria ver você perto de mim. Por que amar dói? Por que amar dói? Vê se volta logo, vai, porque eu nasci pra te amar. Por que amar dói? Por que amar dói? Como eu queria ver você perto de mim. Rapaziada, você está curtindo o Grande Tupinambá. Vamos nessa, Dinho! Banda Fetiche. Banda Fetiche. Banda Fetiche. Fetiche. Fetiche. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também Vitroa, sucesso! Coisas que você me faz.

cama. Ficou cinza e de repente se escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria tanto achar e me lembrar. Eu só queria te amar. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá tendo, hein? Tupinambá. Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Toninho, eu quero dançar bem agarradinho agora, vai! Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quer que eu te ame, ainda quer que eu te ame. DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me amam. E revira na cama de um lado pro outro, solução de chama. Não caiu na real que está perdendo tempo e o tempo é pouco. Eu quero me tocar, se abraçar, te beijar, viajar no seu corpo. A camisa que eu esqueci não lavou pra não tirar o cheiro. Tá correndo boato que já virou fonha do seu travesseiro. Está sempre decisa, não sabe o que quer, vive em cima do muro. Não parou pra pensar que quem vai te matar é seu próprio orgulho. Tá no tempo, tá no ar. Não demora, vai se trair. Não adianta me negar. Se é amor, pra que fugir? Você vai lembrar, vai recordar as noites que estão dentro de mim. Os beijos molhados e desejos. Quanta loucura. Você vai lembrar, vai recordar.

eu vou fazer gostoso. Ai, ai, você vai querer de novo. Ai, ai, você vai querer de novo. Ai, ai, eu vou fazer gostoso. Ai, ai, eu vou fazer gostoso. Ai, ai, você vai querer de novo. Ai, ai, você vai querer de novo. Novíssimo trem terra, Tupinambá, dando um show de som. Não me olha assim, com esse ar de quem sonhou a vida inteira em me encontrar, porque eu vou acreditar. Pra que falar assim, nesse tom doce e mistério, se o silêncio vai dizer, coração tá acelerado, não dá mais pra esconder. E as palavras são iguais numa frase, uma canção, mas é nova emoção, eu e você. Meu amor, eu te decorei. Nosso amor é como um rio que se entrega para o mar. Meu amor, eu te decorei só num olhar. É pra valer e é pra ficar. Eu preciso te aprender, porque toda minha vida sozinho, penso em você. Na na na, na na na. Sozinho, penso em você. Quando estou sozinho, pensando em alguém, esse alguém é você, baby. Faço tanta coisa, às vezes até te beijo no meu pensamento. Fico esperando a noite passar pra amanhã te encontrar de novo. Sou da equipe quebra mesa, curtindo mudar e saudade. E com o DJ Anderson tocando nosso som que me lembra você. E faço tanta coisa, às vezes até te beijo no meu pensamento. Na na na, na na na. Sozinho penso em você. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará, produzindo as melhores capas de CDs do Estúdio Dois Irmãos. Banda Conecte. sucesso! Quando estou sozinho, pensando em alguém, esse alguém é você. Sete minutos é tudo que eu tenho pra conquistar o seu amor. Carente estou, só penso em você. Meu amor é verdadeiro. Faço de tudo só pra te ver. Tu és o meu encanto. Tô apaixonado, preciso dizer. Queria habitar dentro do seu coração e ser assim, seu lindo amor. És a estrela que me prende e o seu brilho ofusca os meus olhos sem você. Eu não vivo. Tu és meu anjo lindo, como eu te amo, Tu és meu anjo lindo, Meu amor é você, meu amor, eu só quero você. Meu amor, eu só quero você. Meu amor, eu só quero você. Tu és meu anjo lindo. Wagner Guzmão. A vida inteira eu sempre esperei por alguém assim. Linda, charmosa como você. És a flor do meu jardim. És tudo que eu sonhei. Me dá uma chance, por favor. Meu tempo está acabando. Saiba que é teu o meu amor. E habitar dentro do seu coração e ser assim, seu lindo amor. És a estrela que me prende e o seu brilho ofusca os meus olhos sem você. Eu não vivo. Tu és meu anjo lindo, como eu te amo, Tu és meu anjo lindo, Meu amor é você, meu amor, eu só quero você. Meu amor, eu só quero você. Meu amor, eu só quero você. Novíssimo Tupinambá em HD. A saudade agora está mais moderna. Tupinambá Saudade. Aprovado e comprovado. O melhor som do Pará. Lanches. Venha deliciar os melhores lanches da cidade. A Pina Gés com a Fernando Guilhom. Bota açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Pensei em eu, um grande amor. Não é fácil de contar. Não age assim, é tão ruim. Deixa de gostar. Meu amor, pode até passar mil anos. Mil anos, vou te amar para sempre. Quero estar do seu lado e tua boca beijar. É, galera GDC, galera do comércio, é sucesso no Pará. Morar. E a cidade pega o nosso olhar.

gosto quando você me abraça, me aperta, me acocha. Diz que sou bem mais que amigo. Gosto desse teu jeito sacana quando fala que me ama e vai beijando a minha boca. Gosto desse olhar sensual, da doideira sem igual, quando arranca minha roupa e joga na parede e mata minha sede. Bater em pé na rede, loucuras do prazer. E joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede, loucuras do prazer. Fazer em pé na rede, essa para quem sabe. Fazer em pé na rede é que é felicidade. Fazer em pé na rede é só para quem sabe. Novíssimo do Dudu Pina, a saudade em HD. O Elber Pinheiro falando de amor. Te entendo, não é fácil perdoar, não é simples assim. Dessa vez eu recomendo esquecer e me deixar pra trás ir. Sou um ser humano cheio de engano. Um garoto imperfeito não merece o seu amor. E aquele anjo era uma menina. Hoje uma mulher que quer provar outro sabor. Uou, uou, uou. Se a saudade machucar e se você me perdoar, pode até se entregar, mas vê se não some, vê se não some. O Elber Pinheiro falando de amor. Dessa vez eu te entendo, não é fácil perdoar, não simples assim. Dessa vez eu recomendo me esquecer e me deixar pra trás ir. Da 007. Não vou mentir pra você. Isso tudo mexeu comigo. E ainda dói. Não vou mentir pra você. Já chorei em ombros de amigos. E ainda dói. DJ Gil e Toninho e DJ Franginha são os tops de disco que agora vão tocar. Vamos sair pra se encontrar. O trem terra da saudade é o Tupinambá. DJ Gil e Toninho e DJ Franginha são os tops de disco que agora vão tocar. Topíssimo Tupinambá. Banda 007. Não vou mentir pra você. Isso tudo mexeu comigo. E ainda dói. Não vou mentir pra você. Já chorei em ombros de amigos. E ainda dói. Novíssimo Treme Terra Tupinambá, botando toda a tribo pra dançar. Desculpa se eu te liguei. É que esqueci de fingir que não tô nem. Novíssimo Trem Terra Tupinambá, dando um show de som. Pra que dar o fim ao fim que não chegou? Sei que ainda existe amor. Volta pra mim, esquece o que passou. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Você quer saber se vale a pena sim? É só mais uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Me aceita novamente, só dizer que sim. Tupinambá em HD. A saudade mais completa, mais moderna e mais original do Pará. Ela era minha amiga e se apaixonou. E por muitas madrugadas ouvia calada meus casos de amor. Trocávamos experiências e ela me falava de seu ex-amor. De repente o cupido cruel e traiçoeiro me apaixonou. Oh, oh, oh. Começava uma história proibida de amor, pois essa amiga era mãe do meu ex-amor. E agora o que é que eu vou fazer? Já não tenho minha amiga pra me proteger. E agora, o que é que eu vou fazer? Se já não tenho minha amiga pra me proteger. E agora, pra cantar comigo, o meu amigo Nildo Matos, da banda Vírus Musical. Demais! Valeu, David Correia. Apaixonou. E por muitas madrugadas ouvia meus casos de amor. Trocávamos experiência, ela me falava do seu ex-amor. De repente o cupido, cruel e traiçoeiro, me apaixonou. Novíssimo Tupinambá Saudade. Trio das Aparelhagens. Tupinambá Saudade, agora em HD. Quanto mais eu me vejo em você, mas eu guardo em segredo a vontade de dizer. Sonho de amar na luz da manhã, te roubar na luz do luar, beijo de hortelã, mordiscado. Sonho de amar na luz da manhã, vem pra mim, na minha mão, vem pra mim. Dali Gilson Lanches! Eu só lancho no Gilson Lanches. Lanches. Trio das Aparelhagens. Quanto mais eu me vejo em você, mas eu guardo em segredo a vontade de dizer. Novíssimo Tupinambá Saudade, tocando tudo que há de melhor no mundo da música. Novíssimo Tupinambá Saudade! Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder medo de falar, pra não te perder, eu vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, mas que uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é a paixão que não tem. Vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Asas livres, voando até o seu coração. DJ Fabrício, incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder. Fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida